Capítulo 11. Uma palavra ao sábio. A tarefa de levar o evangelho às tribos longínquas, escondidas e em lugares estranhos e perigosos, quase sempre exige coragem e ousadia, equivalentes às do explorador à procura de um novo rio, ou do soldado cumprindo seu dever. Há missionários que nasceram aventureiros, embora sejam totalmente consagrados a Cristo e completamente dedicados à glória de Deus. São apaixonados demais pela euforia que acompanha as atividades missionárias em algumas partes do mundo. Esses missionários realizam um excelente trabalho e devem fazer parte da lista dos verdadeiros servos de Cristo e mensageiros da cruz. Seu amor pelos perdidos é profundo e verdadeiro. O prazer que sentem em viajar e enfrentar perigos é natural a eles, e de fato contribui muito para sua adaptação à obra para a qual foram chamados, uma obra que seus irmãos mais cautelosos jamais seriam capazes de realizar. O público cristão, sempre pronto a acolher o herói com carinho, mostra sua amistosa fraqueza seguindo esses homens, para elogiá-los com palavras encantadoras, oferecer-lhes grande soma de dinheiro e presentes de todos os tipos. Ao focar a atenção no trabalho dos missionários, esses irmãos prestam um enorme favor à causa das missões mundiais, que recebem orações e apoio de muitos que não demonstram tanto entusiasmo pelo programa missionário comum. Não há nenhuma dúvida quanto à pureza de seus motivos e à sinceridade dos seus apelos. Poderíamos usar mais esses homens. No entanto, é lamentável que, em razão do seu zelo e do sucesso dos seus esforços, eles tenham preparado inocentemente o caminho para um negócio tão organizado e lucrativo quanto qualquer outro encontrado dentro da esfera da religião. Pois tem surgido alguns sem escrúpulo que exploram o moderno amor do cristão por entusiasmo e comoção e o arrastam ao som da trombeta. Eles se especializam em emoções e contos de aventuras, tanto violentos quanto lúgubres, e em alguns setores cativam a atenção e a lealdade de um grande número de cristãos, de sinceridade duvidosa. Sem nenhum bom relatório prévio, lamentavelmente desprovidos de cultura, sem idade adequada, experiência e sabedoria, e em muitos casos sem ter sido aprendizes de um líder espiritual reconhecido, eles se lançam como grandes missionários pioneiros e, por pura força da personalidade, conseguem extrair dinheiro suficiente de um público emotivo e fácil de contentar para financiar seus projetos mirabolantes. Para ter sucesso, eles dependem do poder da propaganda influenciadora e usam todos os truques de venda para promover os seus interesses. A obra missionária, conforme eles a apresentam, é uma aventura enorme e divertida. É importante notar a ausência do sofrimento no Calvário e do trabalho árduo do Espírito Santo. A conversa deles é macia e convincente, mas seu espírito não é igual aos dos grandes líderes missionários do passado. Essas aventuras religiosas profissionais podem ser identificadas em várias evidências. Uma é a inquietação constante. Eles sempre aparecem em lugares inesperados, empunhando câmeras fotográficas, viajando à custa do trabalho árduo de cristãos. Claro, e ao voltar, surpreendem o público religioso com o que os seus olhos viram e suas câmeras fotografaram. Nunca vão a um campo de colheita do mundo para mergulharem na obra sagrada de evangelizar homens. Nunca lhes ocorre que deveriam permanecer no mesmo campo e suar a camisa, como fizeram os grandes e produtivos missionários de várias sociedades e denominações ao longo dos anos. Infelizmente, há também alguns líderes religiosos nas igrejas desses missionários que descobriram um jeito de ganhar dinheiro quando introduzem uma causa missionária em seu programa. O público apoia uma obra com tempero missionário e esses homens sabem disso. É difícil não chegar à conclusão de que as missões são às vezes usadas como iscas para atrair multidões e garantir uma renda maior. Por mais doloroso que seja chamar a atenção para um abuso como esse, ele deve ser feito com clareza e sem medo. Certamente não é prova de cristandade fechar os olhos e a boca, enquanto uma tarefa tão sagrada quanto as missões estrangeiras sofre nas mãos de homens ambiciosos e irresponsáveis. Há somente alguns tipos de homens focados aqui. A sociedade missionária que honra a Deus é rápida em solicitar uma inspeção do dinheiro missionário. Mas o alegre aventureiro que deseja perambular à custa do cristão honesto vai sentir-se ofendido e, sem dúvida, me acusará de atacar o empreendimento missionário. Minha ligação de 40 anos com uma sociedade na qual os missionários se alimentam mal, praticam o autossacrifício, comprometem-se a ter uma vida dedicada à causa, viajam sozinhos, esforçam-se para estudar a língua nativa e na qual as privações e os perigos de verdadeiro martírio são aceitos como parte do trabalho, deve isentar-me dessa culpa. O cristão com dinheiro para investir no mundo da evangelização e que com certeza ficará frente a frente com seu Senhor no julgamento, deve encarar a sua responsabilidade com cuidado. Deve exigir prestação de contas e insistir para saber como seu dinheiro está sendo gasto. E deve ter certeza de que está ajudando a sustentar apenas homens e mulheres humildes e dedicados, que não amam a vida a ponto de temer a morte. Nenhum centavo deve ser doado para ajudar as atividades egoístas do feliz aventureiro que deseja se fazer passar por mensageiro de Cristo. Tudo isso é sagrado demais para ser tratado apressadamente, e o julgamento está perto demais.